Difusora. A Rádio do Povo. Apresentou Fruta Brasil. Fique ligado na sequência pela Liga Difusora. Jornal da Manhã. As notícias das últimas horas. Tudo o que aconteceu na madrugada. A informação que você precisa saber antes de sair de casa. Trânsito, tempo, polícia e os melhores comentaristas da cidade. Começa agora. Difusora, a melhor informação. O Jornal da Manhã, o noticiário mais completo do seu rádio. Difusora. A Rádio do Povo. Apresentou Show da Manhã. Na sequência, a hora é essa. Difusora. Show da Manhã. Amanhã. Rádio do Povo. 1030. Difusora. Nosso Show da Manhã dessa segunda-feira, 10h49. Difusora. Bom dia. Ótima segunda-feira pra você, sintonizado por aqui, ó. 1030, operação preço baixo, Savegnago. É a maior operação de economia da rede Savegnago. Preços ainda mais baixos pra começar o ano com muitas ofertas. Confira. Leite Italac, um litro, no Savegnin, só R$2,95. Colchão duro, quilo, R$31,90. Banana Nanica, quilo, R$3,89. Arroz Pop, 5 quilos, R$14,49. Só R$14,49. Operação preço baixo, Savegnago. O sorteio final tá aí, você pode ganhar um carro, participe! Obrigado, senhor, obrigado por ter nos dado mais um dia feliz. Obrigado, senhor, obrigado por ter levado a tristeza de mim. Você acabou de ouvir o Show da Manhã. Oferecimento Magazine Luiza. Difusora. A Rádio do Povo. Apresentou Show da Manhã. Na sequência, a hora é essa. Difusora. Bene, vida, saúde. A saúde da família em primeiro lugar. Segurança, eficiência, você só encontra aqui. Bene, vida, saúde. Bene, vida, saúde. Aqui você encontra preço justo e o melhor corpo clínico de Franca e região. Agende sua consulta pelo fone 16-3403-4313 ou pelo WhatsApp 16-99967-9911. Bene, vida, saúde. As maiores polêmicas, os assuntos mais urgentes, o que mexe na sua vida, o que precisa ser dito, mas só a gente tem coragem de dizer. A hora é essa, com Correia Neves Júnior.